Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1096, no dia 16 de janeiro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos nossos amigos das casas espíritas, ou as nossas casas espíritas que nos ajudam também, como a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Edson Figueiredo, estávamos com saudade dele, faz tempo que ele não vem aqui, e o tema de hoje é aspectos do novo mundo. Você percebeu? Você percebeu que o mundo está mudando? Ou não percebeu nada? Ou acha que está do mesmo jeito? Ou acha que está piorando? É isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Porque se o Edson trouxe essa proposta é para alertar a gente de alguma maneira aí e abrir os nossos olhos, né? Será que nós estamos vendo aquilo? Será que nós estamos vendo aquilo outro? Será que nós não estamos vendo certas coisas? Será que nós estamos acompanhando essa mudança também no mundo, se estiver mudando? Então, dá para vocês participarem conosco aí pelo WhatsApp, também aqui pelo YouTube, fazer suas perguntas, fazer suas colocações. Cris, bom dia. Bom dia a todos. Um ótimo domingo, um ótimo programa para todo mundo. Então, como o Jorge falou, vamos começar. E aqui no YouTube vocês já podem participar da enquete. Você percebeu uma mudança significativa no comportamento das pessoas nos últimos anos? Então, o pessoal já está participando, já está votando. Queremos agradecer também às rádios que retransmitem o nosso programa, a Rádio Vivência Espírita, a Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco de Tobias Barreto. Também a Recanto de Prece Eurípides Barçanufo, a Web TV Espírita de Barra Velha e a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande. Então, muito obrigada. Vamos compartilhar, vamos curtir e vamos participar do programa, gente. Carlinhos. Bom dia, Edson. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cris. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 38, perseverança. Aquele que não desiste demonstra perseverança, mas sempre quer que o bem pese mais em sua balança. Sempre busca evoluir, nunca perde a esperança. Queridos irmãos vivencianos, vamos agradecendo hoje, nos acalmando, respirando profundamente, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade de todos os domingos aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo do Cristo, tentar colocá-los em prática em nosso cotidiano e procurar nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Senhor Jesus, mais uma vez rogamos que possa envolver nosso querido irmão Edson Figueiredo, que vem nos falar sobre os aspectos do novo mundo, se nós percebemos. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será aspectos do novo mundo. Você percebeu? Nós estamos aqui com o Edson Figueiredo, que é voluntário lá do GEFA, trabalhador muito antigo lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, é dirigente de cursos e está aqui conosco para abrilhantar o nosso programa. Bom dia, Edson Figueiredo. Tema do dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinho. Bom dia a todos que estão aqui, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os domingos. Estou aqui e já quero agradecer pelo ambiente que eu encontrei aqui. Já me sorri bastante hoje, ouvindo o Jorge aqui, o Carlinhos. Um abraço a todos vocês que nos estão aí acompanhando. Então vamos entrar direto no assunto do aspecto do novo mundo. Você percebeu? Edson, o que é que nós podemos falar do aspecto do novo mundo? O que é que está na sua visão? O que é essa mudança do aspecto do novo mundo para nós passarmos para os nossos queridos vivencianos? Então, antes de adentrarmos no assunto, eu assumi um compromisso com dois amigos que já estão na pátria espiritual, o Allan Krambeck e o Carmelindo. Quando o Rui aqui me avisou, convidou para participar do programa, fiquei bastante contente, porque eu gosto muito desse grupo. E aí, de repente, fiquei pensando, qual o tema que eu vou abordar? Aí apareceu assim, a intuição do Allan. O Allan falou assim, Edson, o aspecto do novo mundo. Será que as pessoas estão percebendo? Mas antes, você faz aquilo, coloca o que é um ponto de vista, né? Porque você vai dar a sua visão, né? E todos aqueles que participaram do programa, ali na mesa, ouvindo, assistindo, eles vão ter uma ideia, cada um vai ter a sua ideia. Então, o que é um ponto de vista, né? É a vista de um único ponto. Então, se somos 7 bilhões de pessoas, temos 7 bilhões de pontos de vista. Então, vão surgir ideias diferentes, mas todas elas completam o raciocínio do novo mundo que está chegando aí. E um pouquinho mais, surgiu uma outra intuição, agora já do Carmelindo, que eu lembro muito bem do jeitão dele, quem conheceu, né? Ele falava, Edson, aborde aquela frase do Espírito de Verdade, amai-vos e instruir-vos, né? Porque durante muito tempo, muitos seguiram a instrução e disputavam conhecimento, né? Eu conheço mais que você, porque eu li tal livro, outro li tal livro mais, ou li de menos. Então, o amai-vos está em primeiro, né? É despertar os sentimentos, os valores íntimos, a essência divina que trazemos em nós. Trabalhar isso, e o conhecimento é apenas uma base, um alicerce que pode nos fortalecer. Então, essas duas partes que eu precisava colocar, porque nós vamos trabalhar em cima disso, né? O que cada um enxerga, percebe, sente, e o sentimento que brota no íntimo de cada um quando percebe alguma alteração, alguma mudança para melhor ou, na sua visão, para pior, não é? Então, vamos lá. O tema aspectos do novo mundo. Você percebeu? O que, que nós estamos percebendo, né? De acordo com a literatura espírita, estava previsto mudanças grandes no final dos tempos. Nós vemos nos livros. Então, está acontecendo aí. Não está acontecendo? A mudança no clima, as pessoas estão abordando certos extremos, né, na sociedade. Essas são as coisas que estão aparecendo aí. O que, que isso nos quer dizer? Não é? Nós estamos vivendo um momento em que os casais não querem mais ter filho. Não querem mais ter filho. Se tem, é um só, né? Olha lá, né? Então, o que isso quer dizer? Aí eu fui de encontro ao livro A Gênese. E lá tem a geração nova. Aí eu falei, ué, Edson, estuda isso aí, né? Aí eu li, reli, estudei. Olha que coisa interessante. Está acontecendo coisas que nós não estamos percebendo, né? E se nós não estamos percebendo, nós não estamos ajudando a mudança. Nós não estamos colaborando com ela. Nós estamos levando o nosso dia a dia como se fosse alguma coisa sem importância. E como chegamos aqui, nesse nosso grupo, só tem jovens, né? Entendeu? E aí o dia está passando, os anos estão acabando, cada dia é um dia que se foi. E o que está acontecendo? Está havendo mudança? Jorge, Rui, Carlinhos, está havendo mudança? Pensamos isso? Nós estamos modificando para melhor? Qual é a nossa referência, né? De bom, de ruim? O público que está nos assistindo, qual é a nossa referência? O que nós estamos sentindo, né? Por que essa baixa natalidade? Nós estamos vendo assim, em alguns países, essa preocupação. Está diminuindo a população. O que, que isso quer dizer? Não é? De acordo com as elucidações dos livros, isso nos diz alguma coisa. O que nós achamos aqui? Jorge, Rui? Assim, a gente está vendo o seguinte, a gente sabe que a gente está em transição, né? O modelo nós temos, que é Jesus, seguir os ensinamentos dele, tentar de alguma maneira. Agora, tem algumas coisas assim, nós estamos em transição, mas o que dá a impressão é que as coisas têm que piorar muito para melhorar ainda. Que é isso, essa é a impressão que a gente vê, porque as coisas estão tão ruins que a gente vê, em proporção não, mas em quantidade sim. Em proporção, a gente sabe, se a gente se comparar com o mundo velho, se a gente comparar com o que estava lá atrás, a gente vai ver que melhorou muito, o mundo melhorou demais. Agora, quando a gente pega em quantidade, nossa, a gente só vê tragédia, a gente só vê... Ontem o Rui foi lá no o Rui foi convidado para ser jurado, ontem, o rapaz estava sendo acusado. Terça-feira. Era que tinha matado a mulher, esquartejado, guardado. Então, isso aí está vendo toda hora que você liga a televisão, você só vê essas coisas o tempo todo. Parece que o ser humano está pior do que era antes, mas a gente sabe que proporcionalmente nós melhoramos bastante. Então, a gente vive assim numa incógnita. Ao mesmo tempo, também, a baixa natalidade, tem gente demais no mundo. Também, tem gente demais. Se continuar nascendo muita gente demais assim, daqui a pouco o mundo não cabe mais de tanta gente aqui. Então, é difícil a gente analisar essas coisas assim, nesse sentido. Porque se a gente for ver a natalidade, como você falou, se continuasse tendo filho igual tinha antes, não cabia mais tanta gente. Não dá nem para comer, eu acho, comida. Não dá nem para a gente comer. Já está faltando, né? Já está pouco para quem está aí. quanto mais se continuar nascendo muita gente. Então, para mim, isso é evolução. Não ter muita gente nascendo é evolução, não é retrocesso, não. É evolução, a gente selecionar melhor, a gente conseguir tentar viver melhor. Que todo mundo fala o seguinte, né? Que os países velhos são os países mais adiantados. E onde tem população mais velha é que o país é mais adiantado. Onde tem população mais jovem é mais atrasado. Sempre foi assim, a pirâmide de idade, né? Pirâmide de idade sempre foi assim. Se você tem a pirâmide muito larga embaixo, é muito jovem, e quando chega lá em cima, pouco idoso. Então, quem sustenta são os mais velhos, não é os mais novos. Então, onde tem gente mais nova é difícil de sustentar. Agora, é complicado a gente fazer análise. A gente sabe que a gente está em transição. Se a gente for se basear, por exemplo, depois de Cristo para cá, ainda teve aí, passou 1000 anos, teve as cruzadas, depois de cruzada teve Inquisição, depois de ser Santo Ofício, escravidão, segregação da mulher. Tudo isso acabou, graças a Deus. Então, a gente vê que a gente evoluiu. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ainda todas essas desgraças sociais que acontecem no mundo ainda, assim, escondido, talvez, disfarçadamente, né? As pessoas passando fome, ainda tem muita gente, a desigualdade social tão grande, um país tem tudo, outro não tem nada. Então, a gente vê que, para a gente ser a pátria, para nós sermos um mundo transformado e regenerado, muita coisa vai ter que piorar ainda para melhorar. Esse é o meu pensamento. É interessante a sua abordagem, Jorge. Pegando lá desde o começo, né? Por que que acontece? As notícias ruins, elas são mais comentadas do que as boas, não é? Os documentários na rede de informação, televisão e tudo mais, eles abordam os desastres, não é? E isso acaba gerando conversa do dia a dia entre as pessoas. Bem, nós sabemos que isso gera pensamentos, sentimentos, uma energia, um magnetismo não tão bom. Aí nós criamos o quê? Uma atmosfera, psicosfera pesada, não é? Essa psicosfera, ela atua, porque as pessoas mais sensíveis captam isso. E aí nós vivemos, né, falando das coisas ruins, e vivenciando essas energias, e elas atuam, não é? É interessante você observar. Comente alguma coisa boa, não é? Sai com esse propósito. Comente alguma coisa boa. Evite as conversas negativas. Ah, mas o mundo está ruim, né? Tem pessoas que falam assim, mas não tem jeito. Não vai ter jeito. Quem que vai dar um jeito nisso, não é? Das coisas se melhorarem. Então, são aspectos que alguns não percebem, que o Jorge abordou a palavra, transição. Nós estamos em plena transição. Então, os valores, né, parece que estão assim imperando os valores negativos. É o confronto das coisas ruins com as boas. A literatura espírita nos diz o seguinte, que as trevas, elas querem permanecer no planeta Terra, os espíritos inferiores. E para eles permanecerem aqui, a frequência tem que ser baixa. Não é assim que a gente trabalha no centro espírita, né? Nos templos de Umbanda, a gente procura elevar a frequência para as entidades inferiores se afastarem, né? Então, aí está. Então, essa frequência, ela continuando baixa, as trevas permanecem. Então, é a grande luta. O plano superior está trabalhando muito nisso, envolvendo as criaturas já despertas, para elas atuarem de uma forma positiva no meio onde que elas vivem, convivem, sobrevivem, no sentido de alterar isso, de fortalecer, porque ali fica um ponto de apoio para a espiritualidade superior. E isso é importantíssimo, a gente ter essa clareza. Eu faço parte da mudança. Então, você percebeu que você faz parte da mudança? Se você não se modifica, o mundo não se modifica. Lembrei agora de uma frase do Mahatma Gandhi, quando ele se refere, quando um homem cai, a sociedade, a humanidade cai com ele, né? Porque nós formamos um todo. Então, na medida que um de nós se desequilibra, nós ajudamos a desequilibrar o grupo, não é? Então, pegando isso aí, Jorge, esse gancho, essa psicosfera tem que ser alterada para melhor. As coisas são boas, estão acontecendo. Quais são elas? Cada um deve pensar aí na sua casa. Aí. Quais são as coisas boas que aconteceram essa semana? Procure elevar essas coisas boas, multiplicar isso, para criarmos uma energia positiva, não é? Sem ainda aquela abordagem da natalidade. A abordagem da natalidade é uma coisa interessantíssima. Por onde o mundo vai ser alterado? Como que isso vai acontecer? Se olharmos hoje, nós estamos tendo assim, surgimento de crianças prodígios. Não é? Crianças que você olha assim, se admira. Como é que pode ela ter esse conhecimento? Não é? É, mas meu pai também, quando ele olhou para a minha geração, ele pensava desse jeito. Ele também achava que as crianças eram prodígios. E o meu avô, quando viu a geração do meu pai, também dizia que era prodígio. Então, perfeito, a gente vê a evolução. Isso aí a gente vê a evolução, né? Cada dia mais a gente está vendo mais ainda. Mas o que, que acontece também? O controle sobre essas crianças está mais difícil, né? Também. Por exemplo, no trabalho, né? A gente tem aqui a Cris e o Piero, que trabalham com a gente. Os dois são gerentes do Banco Brasil. Então, a gente vê mais... Quantos anos a Cris tem? Quantos anos, Cris? 41. A Cris tem 41 anos. Agora, você pega aí os de 20, ninguém está querendo saber mais de trabalho, não. O cara quer ficar só dentro de casa. Se o trabalho... Não quer saber de horário, não quer saber de tudo. Ou o mundo se adapta a eles, ou o mundo acaba. Então, eu acho que existe esse lado que a gente não está sabendo como é que está funcionando essa transição direito também. Está sabendo lidar. Porque nós não estamos sabendo lidar, né? Estão aí. Então, na Gênesis, né, a abordagem do livro Gênesis é o seguinte, que estão vindo, e aos poucos. Porque se vier muitos, nós não damos conta. Entendeu? Nós não damos conta. Por quê? O que acontece? Nós temos os nossos padrões. Concordam? Nós temos nossos padrões de vida, de análise, de observação. E aí, quando chega um padrão diferente, nós queremos enquadrar esse padrão no nosso. E tem que encaixar aqui, ó. Entendeu? Mas são outras cabeças. Se nós entendemos que são espíritos que vêm, né? Estão vindo, foram preparados para reencarnar nessa época, eles estão vindo, então não pode ser o nosso padrão. Alguns, lógico, estão, né, vindo espíritos de dois extremos, né? Aqueles voltados ao bem e aqueles não tão bons assim, né? Que necessitam de auxílio. Porque a transição tem que ser feita assim, em partes, para a gente suportar. Quem tem dois filhos, por exemplo, ou mais, às vezes percebe a diferença no próprio filho, ali no próprio lar. Tem que ser tratado de uma forma diferente. Hoje nós temos as crianças aí denominadas autistas, né? Várias nomenclaturas sobre o que cada um se comporta, sente, se manifesta. Nós estamos vendo que está precisando mudar, né? Só que nós não estamos preparados para isso. Por isso que essa mudança, ela é muito lenta e gradativa, mas está acontecendo de uma forma positiva, não é? Então, hoje você percebe que tem alguns valores que nós temos que já foram ultrapassados. Então, se a gente for pegar, por exemplo, essa era do celular, né, que a gente estava falando, né, do celular. Até foi a semana passada que a gente estava falando sobre isso. Que as crianças já nascem com o celular na mão. Mas está cheio de gente dizendo que está prejudicando, em vez de estar ajudando, porque todo mundo não larga mais o celular. Mas não é só a criança, não, é todo mundo, né? A gente não larga mais o celular. E, ao mesmo tempo, você vê uma briga contra, mas, ao mesmo tempo, você não consegue frear, porque a tecnologia é muito forte e ela supera qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, não adianta você brigar contra isso, mas a gente não está sabendo lidar com isso também. Então, a gente está criando um monte de gente dependente da tecnologia. Dependente da tecnologia, não, mas dependente ali daqueles aparelhos, né? Como já foi dependente de outros também. Então, aí falamos, você tem que colocar limite. Como que você vai colocar limite num monte de criança que já veio, já sabia o que era celular 100 anos antes da gente? Se eles vieram lá do plano espiritual, lá já tinha, né? Então, a gente não está sabendo lidar. Como muitos pais, muitos avós não souberam lidar também com a geração deles. Então, a evolução está nisso aí. Agora... Quem está comandando não está conseguindo controlar direito esse negócio, né? Então, está vindo aí. Então, vejam bem, é uma coisa assim, é um desafio. É um desafio para nós, né? Então, você sabe que quando nós entramos na pandemia, aí então extremou, né? Porque aí nós também ficamos, né, no programa aqui, tudo era feito, ó, né, pela internet, pelos meios de comunicação. Então, e as crianças não foram para a escola, ficaram em casa e acostumaram com isso. Mas é um processo de mudança, né? Essa nova lei aí, que eu acho que está sendo positiva, né, de não usar mais na escola, né, o celular. Não vai dar certo. Tem lei que pega e não pega. Essa é uma que não vai pegar. É, vamos ver, porque está tão no começo, né? Porque para despertar o que o convívio, né? Eu tenho meu neto lá, que de vez em quando eu falo com ele. Eu já vi lá que eu mandei para você. Uhum. Ah, pô, eu não abro, né, pô? Isso aí não sei o quê, já ultrapassado. Outra WhatsApp, aquela história toda, entendeu? Mas, entendeu? Então, é um processo. É um processo que nós temos que... É igual o pessoal fala, agora você pega as crianças, olha só as ideias. Aí vai aparecendo as ideias iluminadas. Mas como é que você faz para controlar? A criança vai levar o celular para a escola que o pai... Ou a mãe controla a criança também pelo celular. Isso. Falo, não, quando chegar na escola, faz o seguinte: pega o celular de tudo quanto é criança, chega e coloca guardadinho em um lugar lá, todos os celulares das crianças. Quando elas saírem, elas pegam. Tá bom, quando ela sair, o celular não está mais lá, que o bandido vai saber que está num lugar só, ele vai lá roubar só aquele lugar, não precisa roubar mais celular de um por um. Ele rouba só naquele conjunto, já vai pegar os 300 celulares, 500 de uma vez só, já leva embora. Então, você vê como é que é as coisas, a gente quer inventar coisa que não dá certo também. Porque não é desse jeito, você tem que ter disciplina de alguma maneira. Agora, não estão conseguindo disciplinar, fala, corta, arranca fora. Não deu nada. O processo começou aonde? Né? Uhum. No lar. Uhum. Exatamente. Começou no lar. Então, o que acontece? Eu sempre comento assim, a educação moral cristã, ela, qualquer das religiões, auxilia. É um suporte para a formação da criança. Porque a criança, na sua primeira infância, até os 7 anos, ela tem que ser muito bem trabalhada. Uhum. Agora, o que está acontecendo também? Está havendo assim, um certo afrouxamento na educação. Então, o que vai refletir? Vai refletir mais tarde. Uhum. E o que você vê hoje? Hoje você vai no supermercado, está lá o carrinho, a criança lá dentro do carrinho, né? Celularzinho na mão. Isso, é o jeito, entendeu? Melhor de controlar. Porque ela não vai dar trabalho, ela vai ficar se distraindo ali. Então, o que acontece? Ali tem um problema que está sendo semeado. Uhum. Então, os pais acham que está tudo bem para ele, mas esquece que a responsabilidade que a gente conhece, está no evangelho dos pais, é a criança. Edson, mas tudo bem, olha lá. Em compensação, você encontra aí pessoas de 13, 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade, que não são mais pessoa física, já são pessoa jurídica. Perfeito. Por quê? Porque eles tiveram celular desde criança na mão. Então, não são mais hoje pessoas, são empresários, né? Foi o celular, graças ao celular também. Então, você vê como que é. Você pega o Rodrigo aqui, nosso Rodrigo. Toda essa tecnologia aqui, quem criou foi ele no programa. Rodrigo, desde que a gente conhece ele, ele não tira o celular da mão. Ele precisa disso, não é questão de não querer, questão de necessidade. Então, ele está lá hoje, ele está lá na França. Né? Amanhã ele está em outro país. O túmulo de Allan Kardec. Né? Então, se ele não tiver... Às vezes, um celular só não dá, tem que estar com dois. Perfeito. Né? Eu vejo meu neto lá, que trabalha com a Heloísa lá e o Maurício, ele chega na hora do almoço com dois celulares, o dele e o da empresa. Quer dizer... O cara vive daquilo ali. E perfeito. Se não tivesse aprendido desde criança também, talvez estivesse super atrasado hoje, não ia conseguir acompanhar, né? Então, acontece que tem situações que elas são extremadas. Uhum. E aí a pessoa utiliza daquele mecanismo, aquela ferramenta, tecnologia que precisava chegar, entendeu? De uma forma não adequada. Então, porque por isso que tem que ter disciplina. Em vez de ficar focando na criança, tinha que focar no pai e na mãe. Era nesses caras que tem que ser focado. Ensinar para ele, bota ele no banco da escola e fala, nós vamos ensinar para vocês como controla a criança com o celular, né? Porque você tirar o celular não vai adiantar nada, a gente sabe disso, não adianta tirar, não vai adiantar. Eu acho que é um período, Jorge, assim, de conscientização, porque vamos supor que o resultado não apareça e aí vai surgir a figura dos pais como criaturas a serem... assim, atendida no sentido de esclarecimento. Uhum. Porque o processo da transformação, como está aqui na Gênese, ele é lento e gradual. Né? Então, estão vindo espíritos de todas as mazelas, né? E que vão estar alterando aos poucos. Nós também estamos indo embora daqui a pouco, outros estão no nosso lugar, e o processo vai ser assim. E do lado de lá, As trevas estão agindo. No que sentido? Quando eu falei baixa natalidade, a gente vai englobar também o aborto, não é? Que é uma situação grave, que está se expandindo, né? A ideia é tornar legal. Uhum. Então, o que o aborto é? O aborto fecha uma porta, uhum, né? A nascimento. Entendeu? Então, a China, por exemplo, está com baixa natalidade, diminuiu a população. Está incentivando os casais a casarem, né? Está pagando para os casais casarem, para ter filho. Por quê? É para aumentar a população. Mas nós temos que ver o outro lado. A nova geração, são espíritos que estão reencarnando, eles vão precisar da natalidade, né? Tem casais aqui que eu conheço que não querem ter filho. Ah, dá muito trabalho no mundo que está hoje. Como é que eu vou colocar uma criança num mundo desse? Como é que faz, né? Oh, aí... A Patrícia Figueiredo colocou aqui, só estou adiantando, ela está dizendo, a minha escola está funcionando, pois as famílias também estão procurando meios de livrar as crianças das telas. Muitos nem levam o aparelho para a escola. Então, é isso que a gente está querendo saber aqui, viu? Por isso que a gente fica aqui falando os prós e os contras, que é para vocês entrarem que e falarem. A ideia é essa mesmo. Exatamente, né? Porque a gente tem que falar os dois lados, porque senão fica um lado, parece que fica tudo bonitinho. Na realidade, a gente sabe que não é tudo bonitinho, né? Eu sei que em outras escolas, as crianças estão ficando com os aparelhos, né? E não é para usar. Então, eu sei que elas usam, né? Então, cada lugar talvez consiga ter uma abordagem diferente da outra e isso que tem que ser comentado para saber como que está funcionando em algum lugar. E está funcionando só deixar ela sem? A gente tem que lembrar também, né? Assim, que algum tempo atrás, olha só como é que as coisas são antagônicas. Algum tempo atrás estavam dando um tablet para cada criança na sala de aula. O que é isso? Não é um celular maior? Ou a criança com tablet na mão vai ficar fazendo só tarefa da escola, só o assunto da aula? Ou ela vai usar a internet para poder fazer alguma coisa? Então, são coisas assim que o próprio Estado, ele incentiva também. Então, em vez de tablet, começaram a ter o celular. Então, são transições, né? São transições. Eu estou aqui pensando aqui e vendo tudo isso aí. Está um período de mudanças, né? Uhum. Por isso que eu falo, nós temos os nossos padrões. Chegando padrão novo, é necessário uma adaptação nossa, uhum, de olhar com outros olhos. Então, vai acontecer os extremos, uhum, né? Os extremos. Quando, por exemplo, mas o aborto está evitando que nasça criança. Nós temos um exemplo do Haroldo Dutra, né? A história dele ele contou, né? Eu posso falar aqui que ele contou isso em público, que a mãe dele engravidou, trabalhava numa casa, né? E aí a família aconselhou ela a não expor o filho, né? Então, se faz aborto. Ela saiu de lá dessa casa que ela trabalhava e deu a luz a ele, uhum, né? Quer dizer, é um espírito voltado ao bem. Uhum. Né? Então, o aborto, muitas vezes, ele é colocado no sentido de frear o nascimento de algumas crianças. Uhum. Além de gerar um compromisso, né? É danoso, você abortou uma vida, você está inibindo o surgimento de novos espíritos que poderão trazer mudanças na sociedade. Então, é um processo que, se nós não estamos olhando, precisamos olhar essas mudanças, né? Nem sempre elas são boas. E algumas são boas e está passando despercebido por nós. Ou estão sendo mal usadas. É isso que é o uso que talvez não esteja correto. Porque não dá para a gente viver mais sem essas tecnologias, não, né? Agora, como que está sendo usado? O mau uso é que prejudica. E não, e não parar de usar, né? Parar de usar não adianta nada. Não deixar usar não adianta nada. Porque se você travar uma criança dela ficar com o celular dela, é muito pior. Eu penso assim. É verdade. Mas no sentido da escola, acho que é interessante, porque os professores estão lá. Uhum. Né? Quem foi professor aqui sabe, o aluno está lá com o celular, né? Uhum. Está desviando então, a atenção. Por isso que eu estou batendo na tecla da disciplina. É. Né? A disciplina que é diferente. Se você conscientizar, olha, você não. Porque o pai, quando conscientiza, conscientiza. Ele chega assim, você só pode usar o celular a tal hora. E pronto, o celular está ali na cara dela. Ela só vai usar na hora que o pai quer que use e a mãe quer. É interessante que use. Essa abordagem. Temos uma amiga psicóloga, ela, no consultório dela, chega pai e mãe, e relato a situação da convivência, do ambiente familiar. E aí é orientada, faz o seguinte, a senhora tem que ir lá no quarto, verificar o que ela está fazendo, o que ela está assistindo, né? Uhum. Aí a mãe falou assim, ah, mas eu não posso entrar na privacidade da criança, né? Uhum. Que isso, né? Quem tem de comandar são os pais, uhum, desde criança, desde pequeno, porque é ali que está a direção. Que não é a velocidade, é a direção. Se você direciona a educação, né, com equilíbrio, com sensatez, uhum, buscando auxílio, porque você falou nos pais, com razão. Às vezes os pais é que precisam do auxílio psicológico, uhum, para poder entender o que está acontecendo. Entendeu? Porque parece que é assim, que é um milagre, né? Você dá um celular, nossa, meu filho já tem celular. Tudo bem, mas tem que saber o que vai fazer com o celular. É, eu só posso dizer para vocês. E eu já passei num período, a gente tinha aquele monte de gibi. Eu só dizia, todo mundo que lê gibi vai virar marginal. Uhum. Quer dizer... eu lembro disso. Então, são etapas que nós vamos vendo, que nem, por exemplo, nós estamos chegando no momento que a nossa etapa já está indo. Uhum. Então, está surgindo gente nova, com ideias novas. Você pega uma garotada nova aí dirigindo empresa. Eu fico até assustado de ver... na televisão, ah, esse é o CEO da empresa tal, garotinho novo, gente nova. Eu passei por uma etapa dentro da indústria que começou a vir pessoas novas para dirigir. E essas pessoas hoje estão ficando velhas, mas então nós temos uma etapa. Eu acho que a nossa etapa tá acabando e está surgindo uma nova etapa que eles mesmos vão conseguir achar o caminho para que eles possam viver melhor. Vocês vão me desculpar, mas eu acho que a vida melhorou muito. Nós só não estamos sabendo é regrar as coisas, mas que melhorou muito, melhorou. Hoje você, a criança tá, tem um celular, mas você sabe onde ela está, o que ela está fazendo e assim por diante. O celular, ele serviu para as comunicações muito rápida, então isso facilitou muito, mas só que eu vejo que tem pessoas que usam o celular sem necessidade, anda para a rua aí com o celular, vai atravessar a rua sem olhar, sem nada. Eu acho que deve ter um certo regramento, quer dizer, deve ter uma maneira de eles aprenderem que celular não é para andar no bolso aí para ser roubado, não é para andar toda, a qualquer momento, não, tem momento certo. Eu, por exemplo, o pessoal reclama que liga lá para mim, eu não atendo. Não, eu atendo sim. Só que eu atendo a hora que eu quero e quando eu quero. Não vou ficar o dia inteiro ficar atendendo o celular porque as pessoas querem. Não, acho que tem que ter uma certa norma. Agora, quando a coisa é urgente, a gente atende. Mas do resto, a gente vê que a maioria das coisas que estão ocorrendo hoje são bate-papo. A gente vê pessoas no celular falando uma série de coisas que falam, não tem necessidade, porque o telefone foi feito para mensagens curtas. E a gente está vendo que as pessoas hoje, qualquer coisinha é o celular. E nós precisamos mas aí que colocaram todas as coisas no celular, por isso que qualquer coisinha é celular. É interessante. E colocaram tudo nele, né? Então o banco está nele, né? A agenda está nele, sim. O documento está nele. Você não consegue nada do governo se você não entrar no GOV lá, no seu GOV. Depois você não olha a folha de pagamento da gente, o olerite da gente, se você não tiver isso, se você não tiver... Então, tudo jogaram dentro do celular. Então, é obrigado a ter celular. Não dá para existir mais gente que não tem, né? Eu estava falando, você liga lá para Patamuté, lá para minha terra, a pessoa está lá tocando os bodes lá no meio do mato com o celular. Isso é legal? É legal. Está lá no meio do mato. Antigamente, a pessoa está ligada no mundo, lá no meio da selva. Na selva, não. No meio da caatinga lá, que só tem bode, só tem jumento, só tem essas coisas. A pessoa está lá tá com o celular na mão. Nem de mula, nem de cavalo. Está andando de moto. De moto, no meio lá, fazendo tudo isso. Então, o que acontece? Sem isso, nós estaríamos parados no mundo também. Então, hoje você está oferecendo a tecnologia para as pessoas que há algum tempo atrás não tinham condições nem de ler um gibi. É. Né? E é interessante essa abordagem porque é o seguinte, porque é o vai e vem. Uhum. Você vai até o extremo, depois vai se ajustando. Uhum. Então, agora nós começamos a ajustar. Entendeu? É isso, porque tudo legal. É necessário, essas mudanças, todas são necessárias. Agora, vai indo, vai caindo, vai voltando, e naqueles que já têm a noção do evangelho, eles têm que estar preocupados agora com a evangelização. Né? Porque é o seguinte, os espíritos estão chegando, né, e eles necessitam de um amparo religioso, de uma base moral, porque eles são bastante rápidos, né, como foi falado aqui, no raciocínio, trazem já muito aprendizado, mas necessitam de um caminho. Então, essa é a preocupação. Será que nós estamos percebendo a necessidade de evangelização das crianças, do adolescente, do jovem? Exatamente. Será que está claro para nós, como pais, como família, que isso é importante? Está usando o celular para isso também? Não. Entendeu? É. Porque nós já não seremos mais pais, né? Nós somos avô. Avô, bisavô. Então, o avô já já cumpriu a sua etapa. Isso agora tem a etapa dos filhos. Então, os filhos que vão ter que aprender a se virar com isso aí. Porque a gente observa na educação, hoje o professor tem que ser rápido, tem que ser ágil. Não dá mais para ser aquele professor de ficar ditando o aluno, ficar tomando nota. Isso já passou. Foi uma etapa. Eu mesmo dei aula há muito tempo que eu ficava ditando, o pessoal ficava escrevendo. Hoje, se for fazer isso aí, já não dá mais. Quer dizer, nós temos que ter outra estratégia para poder chegar. Agora, tem uma coisa que eu não... Se você tratar com amor e com carinho essas crianças, eles nunca vão criar problema para a gente. Nem na parte tecnológica, nem na parte de família, nem na parte da educação, porque o amor, ele estabelece uma série de regras que as pessoas, sem saber, estão cumprindo, né? Exato, interessante nessa abordagem. Deixa eu falar aqui o pessoal que está ligadinho na gente, né? O Carlinhos entrou aqui saudando a todos, depois o Iramir Marques, nosso irmão Iramir lá de Salvador também, desejando um excelente domingo a todos, o Zazu Moura, ele hoje está lá em Petrolina, né? Com a família, está lá, né? Um bom domingo a toda a família vivenciana. Hoje um dia ele está no Rio Grande do Norte, outro dia está em Natal. Não, Rio Grande do Norte. Um dia ele está em Natal, outro dia está em Remanso, outro dia está em Petrolina, no Azul, vai para cima e para baixo. Aí, Petrolina, que cidade linda, né? É uma cidade moderna. É. Você vê uma cidade baiana de um lado e a de Pernambuco do outro. Só que a Pernambuco é muito mais avançada, né? Não, as duas são iguais. São iguais. É porque Petrolina tem um aeroporto, faz essas coisas. É que Petrolina entra lá o dinheiro da Petrobras, né? Que é bem diferente. É muito adiantado Petrolina. Mas as duas são equiparadas. Agora a Petrolina parece um pouco mais moderna, assim, né? Então, mas vamos lá. Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, também entrou aqui. O Piero também. Todos saudando o dia. Aqui o nome da pessoa é mais um patriota, também está dando um bom dia. O Rodrigo entrou aqui. A Patrícia Figueiredo, que nós já falamos. O Rodrigo está dizendo que está lá na Meca do Espiritismo, está lá em Lyon. Né? Colocou a foto lá no Santo Rodrigo. Não, e ele mandou as fotos lá do túmulo de Allan Kardec lá em Paris, né? A Raide Cardoso Diniz está dando um bom dia, muita luz ao querido amigo Edson Figueiredo. O Leandro Ribeiro também, a Tina Neca, a Lucelita Lopes, bom dia, nobres vivencianos, mandando abraço. A Cláudia Regina, Cláudia lá da tenda de Umbanda, também dando um bom dia, um bom domingo para todos. O senhor Rodolfo Alexandrino também, saudando aqui a todos. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana. A Sheila Campos, bom dia. O Edson Andrade também. O Enio de Andrade Maia, lá de Juiz de Fora também, desejando um bom programa a todos. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, dando um bom dia aqui para nós também. Bom dia, Clarice Trombin. A Clarice é lá da AME, dando um bom dia. Cleide Bessa também. A Marta Gonçalves, um bom dia. A Ana Cristina também. A Célia Bila também, colocando aqui mais um domingo para agregar conhecimento. A Joélia Vasconcelos. A Fuca, aqui também, dando um bom dia. O Alexandrino, querido, também. A Érica Leandro. A Patrícia, que nós já colocamos aquela hora, que ela falou. O Valdeci Bralho colocou aqui também uma pergunta, até vai falar: será que nós estamos sendo empurrados para fora do planeta Terra? Será que está chegando a hora de colonizar outros mundos, assim como as Américas foram colonizadas graças a Colombo? O Como é que fala? O Valdeci, ele é ufólogo, né? É ufólogo, né? Ele gosta de outros planetas. Por isso que ele já... Só corrigindo, o Rodrigo falou agora aqui no mudou grupo, de nome, né? Que a foto que ele mandou não é o túmulo, é um memorial em frente à rua onde nasceu Allan Kardec em Lyon, na isso, França. Porque o cemitério de Allan Kardec é em outro lugar, né? Onde acho que é em Paris mesmo, né? É. Paris. Ali é exatamente o lugar que ele o nasceu. O túmulo dele é em Paris. É em Paris. É. A Elaine Renault também, dando um bom dia aqui para todos nós. Deixa eu ir para frente aqui um pouquinho. Espera aí. Então, o Valdeci colocando isso aqui, Edson, também pode ter ser isso? Já está tendo transição? Será que a gente já está sendo expurgado de alguma maneira? De acordo com as informações, né? Aqueles que se enquadrarem numa determinada frequência vibratória permanecerão no planeta Terra, quer dizer, uma frequência melhor. Por isso que estão vindo espíritos mais evoluídos, né? E aqueles que estão aqui, né, buscando se melhorarem, vão ficar no planeta Terra. E também alguns que estão assim para se despertar também vão ficar, de acordo com a Gênese, vão nascer em regiões mais inferiores no planeta, mas vão ficar aqui. E aqueles mesmos que não têm jeito, né, que são espíritos que não conseguem entender a mensagem da mudança, da transformação para melhor, aí serão destinados a planetas inferiores, sairão da Terra. Esse processo está em vigor, está acontecendo. Tanto que algumas mensagens dizem o seguinte: você está cuidando de você? Você deu conta que você está tendo uma grande oportunidade encarnada na Terra, que você possa agregar valores morais à sua estadia aí, porque ela é curta. Será que você já faz jus a permanecer no planeta? São questionamentos que nos chegam, não é? E a gente tem que olhar para mim, tem que olhar para si. O que me impede de ser melhor? Não é? Se hoje eu percebo que a grande dificuldade é a educação moral cristã das crianças, quem impede de eu trabalhar nessa área, de eu ajudar nessa área? O que me impede de eu ajudar, de eu dar bons exemplos? Então, é um desafio, porque a transformação do planeta depende de nós aqui. Desde que nós chegamos, né? Uma coisa é muito assim, importante dizer para aqueles que chegam no final da vida, ou mais pegando um pouquinho mais de idade, costumam olhar para trás e achar, puxa vida, eu perdi tanta chance, né? Hoje eu olho para trás e falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente, né? Não faria aquilo, deixaria de fazer aquele outra coisa. Não desanimem, não entrem em depressão, em angústia, nada disso. Por quê? Porque você tem que olhar para si e falar, puxa vida, eu já não sou mais aquela pessoa de antigamente. Hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente, exatamente. Então, se eu vejo as coisas hoje de uma forma diferente, se eu tenho um dia, aproveite o dia. Aproveite, né? Porque o que acontece? Nós temos aí situações que estão ocorrendo ao nosso lado, na nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, né? Às vezes é sacrificar alguma coisa pessoal em prol de um outro. E quem que está observando isso? As crianças. Você pode falar para a criança o que você quiser. Ela está te observando. Ela vai marcar o que você faz. O pai faz, a mãe faz. Porque se eles fazem, é porque é bom. Não é? Você vê lá nos carros, voltando ao carrinho de supermercado. Né? Está lá a criança no carrinho de supermercado. Tal, lá, aí vem lá e coloca uma caixa de cerveja. Não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? O que você está passando? Que aquilo ali é certo, que aquilo ali é normal, não é? Que aquilo ali é necessário para a sobrevivência. Então, são situações que, assim, que você está percebendo, é isso, né? Está percebendo o que está acontecendo? O que você está fazendo para que seja melhor o mundo? Porque nós cobramos de todo mundo, né? A gente costuma cobrar do político, cobrar do fulano, do ciclano, mas o que eu estou fazendo? Educação dá trabalho. É um trabalho árduo, porque você tem que exemplificar. E se você tem essa consciência que você tem que exemplificar, você toma conta de você. Se você tomar conta de você, já está fazendo um grande benefício. Entendeu? Então, essa transformação, os aspectos do novo mundo, eles relacionam muito com o nosso comportamento, a nossa visão, porque nós costumamos cobrar das pessoas. Cobrar. E tem um outro... Pois não, Jorge? Pode falar, pode falar. E tem uma outra situação interessante, né? O que eu vejo é o que é aquilo que eu me identifico. Uhum. Assim, psicologia fala. O que eu vejo no outro, talvez eu tenha em mim. Então, isso é um alerta. Eu estou vendo muito defeito, por quê? Eu tenho esses defeitos? Reflito, olho para mim. Vamos continuar aqui. Elaine Renault entrou também dando um bom dia. Claudinha Pedrosa, Claudinha lá do Pequeno Tempo, mandando um abraço para o Edson, para todos. A Patrícia mais uma vez colocou aqui: na verdade, as escolas tomaram uma nova abordagem. Sobre os tablets nas escolas, eram usados para fins pedagógicos. Nas escolas temos salas de informáticas, Chromebooks, que são usados quando a tecnologia se faz necessária. Se for assim desse jeito, é muito legal mesmo, né, Patrícia? A Vera Lúcia Batalha também, dando um bom dia. Célia Bila, minha neta perguntou para minha filha o que eu vou fazer na hora do intervalo sem o meu celular. Minha filha respondeu: conversar com os amigos. Isso é legal também, né? Conversar com os amigos. Você acabou. Conversar sem celular. Porque às vezes fica dois pessoal lá se conversando pelo celular, né? José Carlos de Oliveira, bom dia, vivencianos. Tema muito interessante. Deus abençoe a todos. Um abraço para o Carlinhos e para o Jorge. Obrigado, Zé Carlos. A Patrícia, mais uma vez: as tecnologias vieram para facilitar nossas obrigações materiais para que pudéssemos valorizar a convivência. Mas não entendemos. Exatamente. Também acho que é isso que está acontecendo, né? A gente não está sabendo disciplinar, não está sabendo usar. É o mau uso é que atrapalha, não o uso da ferramenta, né? Concordo com ela. Uhum. A Vera Barbosa, bom dia a todos, um abraço. Manuel Gouveia, bom dia. Os Azul, mais uma vez. Amanhã estará lá em Remanso, lá na minha terra também, em Remanso. Remanso. A Fernanda Cassal, bom dia, ótimo domingo e abraço aos queridos amigos. Né? Quer agradecer a Fernanda? Ela mandou as balas para você, a Fernanda. Um grande abraço para a Fernanda. E as balas são maravilhosas. Uhum. Mas ele, eu queria mais, ele perguntou quanto custava, eu falei que você estava sobrando lá, ia jogar, e ele mandou para ele. Não, essa bala não sobra. Eu queria evitar. Coisa errada. Coisa boa não sobra. Vende. Queria evitar desperdício, quando... né? É, exatamente. Essas lojas, quando estão fazendo liquidação, é de coisa que não vende, porque coisa que vende não vão liquidar nunca, não, né? A bala dela e a bala da Fernanda é excelente. Uhum. O Daniel Melo. Bom dia, amigos. A Ronália, lá de Remanso. Bom dia, família Vivenciana. Abraço aos meus irmãos com muita paz e alegria no coração. A Lívia Figueiredo, bom dia a todos. A Elza Saito, nossa amiga Elza. Bom dia, Vivencianos. Bom assunto para revisar com as crianças. Como as crianças estão sendo educadas e disciplinadas hoje em dia. Orivaldo Ângelo Teixeira, de São Paulo. Bom dia, família Vivenciana. O maior problema está na questão que os princípios morais não estão acompanhando a tecnologia. Sim. Exatamente o que o Edson falou, né, Orivaldo? O Edson falou do evangelho, né? Falou da moral, falou de você criar as crianças nesses princípios, né? E isso está faltando bastante. Então é mais fácil dar o celular, às vezes, do que você conseguir evangelizar a criança. A Miriam, dando um bom dia, Dona Maria Alexandrino também. O Rodrigo faz uma pergunta, depois o Carlinho pergunta para ele, tá bom? Legal. A Neide Cristina, bom dia, um ótimo programa. O João Ramalho, bom dia. A Amanda Assis, bom dia, meus irmãos. Um abraço de luz a cada um de vocês, de Ferraz dos Vasconcelos. Grande abraço a todos vocês. Cris, vamos fazer um intervalo aí? Aqui quem entrou também no WhatsApp, né? O Ed entrou aqui no WhatsApp, o Barbosa da Framan também. Saudações a todos em mais um abençoado domingo. Salve, Edson, mais um do dia. Dinossauros da doutrina na região. Paz e harmonia a todos. Dinossauro, mais um dinossauro. E realmente o nosso tempo dentro do Espiritismo também está passando. Eu acredito que está havendo necessidade de colocarmos gente mais nova aqui para no programa. Meu pai, você era mais rápido para dirigir. A minha filha fala, você era mais rápido. É verdade, o Jorge ia chegar ali, né, Jorge? Você vê, né, pai? Eu era melhor naquele lá, Jorge. Eu achei que ia bater na quina ali, né? O Jorge, vai que dá. O Ed Moreno também entrou. Bom dia a todos aqui. O Maurício Tomé também, salve. O São Paulino Edson. Um grande abraço para o Maurício. São Paulino aí não ganha, mas tudo bem. Aí também aqui o Rodrigo falando do memorial, né? O Rodrigo Piero está dizendo que o Rodrigo é a reencarnação de Leon Denis. Eu estava pensando, pô, ele sempre está lá, né? Ele é puxado para lá, tem alguma coisa. Ele teve lá no observatório, Camille Flammarion. Ele pediu para não contar, né? Tá dizendo, o Piero está falando que ele pediu para não contar, mas ele está revelando que o Rodrigo é a reencarnação do Leon Denis. De quê? Do Leon Denis. Hein? E ainda está criança, né? E o Leon Denis é o escritor favorito meu, né? Adora a literatura do Leon Denis. Brincadeira esse negócio aí, viu, pessoal? Daqui a pouco vão falar que aqui no Vivência estão revelando onde é que Leon Denis está reencarnado. É, porque o Leon Denis ele tem uma linguagem moderna para o dia de hoje. Né? Oi, Jorge. O Rodrigo é a reencarnação do Rustang. Vamos lá. Não dá folga, né, Carlinhos? Cris, a música que nós vamos colocar é do Brasil para o mundo inteiro. Não dá mal, meu irmão. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música. Hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero viver. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Aspectos do Novo Mundo. Você percebeu? Estamos aqui com o Edson Figueiredo, que é voluntário do GEFA e dirigente de cursos da Aliança. O Calinho fez de propósito, trouxe o biscoito aqui por último para aprender a comer e o pessoal pegar eu comendo biscoito. Se alimentando. Mas, fortalecendo. Vamos lá. Vamos fazer aquela pergunta, Calinho? Rodrigo? É. Rodrigo Costa pergunta para você, Edson. A quantidade de acidentes aéreos e coletivos faz parte da transição do novo mundo? Sim, sim. Ainda li sobre isso ontem ainda. Para acelerar o processo. Está precisando acelerar o processo. Então, quanto mais o desencarne coletivo, ele tem como necessidade isso. Avançar um pouquinho, agilizar. Porque daqui para frente, você vê que as coisas estão agilizando. O nível dos mares estão subindo, muitas cidades, praias estão acabando, algumas cidades vão sendo submersas aos poucos. Mas a previsão é isso mesmo, entendeu? Acelerar o processo para ver essas mudanças acontecerem. Dá um impulso, né? Um novo impulso à nossa humanidade, que está precisando bastante. Hoje eu estou meio assim do contra aqui, né? Isso é ótimo, Jorge. Porque está no outro ponto de vista, Jorge. Por isso que eu li aquele primeiro, Jorge. Eu acho que acidente de avião não é desencarne coletivo, não. Né? Eu acho que acidente, desencarne coletivo é morrer milhões de crianças na África todo dia, a gente nem olha. É aí, né? Que está. Você percebeu? Entendeu? Você percebeu. Eu percebi isso. Então, é assim. De fome, né, Jorge? De fome. Exatamente. Então, quando morre quando a pessoa de avião, quando morre, foi coletivo, sim. Morreu um monte de gente junto. Como morre no enchente, como morre lá no Brumadinho. Brumadinho. Essas coisas tudo. Essas catástrofes naturais que acontecem aí, que morre um monte de gente de uma vez. Mas se a gente for ver o tanto de pessoas que morrem durante o dia e da mesma coisa, no caso da África, de fome, isso que é morte coletiva. E nem sempre, esses desencarnes coletivos são para isso, porque na realidade ali é circunstância da vida mesmo. Quem estiver lá vai morrer. Mas é um processo interessante. Como é que chegaram naquilo lá? Entendeu? Uhum. Você vê, olha, nós estamos percebendo, todos nós que percebemos, né? Nas ruas, as pessoas dormindo na rua, às vezes tem famílias na rua. Dormindo na rua, nós estamos vendo. Então, o que acontece? É resultante de comportamentos sociais. Mas a gente tem que mudar também a nossa cabeça no sentido assim. Todas as vezes que existe alguma coisa coletiva grande, por exemplo, a pandemia. Quantas pessoas morreram na pandemia? Tem gente que fica achando que é expurgo. E a gente não pode pensar isso. Eu tenho no livro Trajetória dos Espíritos da Marcela e do Aurélio Augusto, mas a mensagem é do Pai Joaquim no livro, conversando com eles, ele disse que o grande teste da pandemia não foi para quem desencarnou, foi para quem ficou. Quem desencarnou, ele fala, morrer a gente morre mesmo. Morrer todo mundo morre. Agora, o teste não foi para quem desencarnou, porque a gente fica pensando, então já expurgaram um monte de gente. É um absurdo. É um absurdo. Tanta gente boa que morreu, tanto parente, tanto amigo, tudo, e achar que foi expurgo. Isso aí é um... Então, como é que é, por exemplo, o desencarno coletivo, ele é assim, nada é expurgo, porque é o seguinte, quando desencarna muita gente, aqueles que já não precisam mais ficar aqui, entendeu? Exatamente. Já cumpriram a tarefa deles, já tiveram uma boa notinha, estão indo no bem, e aproveitar e desencarna, porque lá vão ter outra preparação para uma próxima encarnação, e aqueles que... né? Que faziam parte por uma coisa de resgate do passado. Então é muito assim delicado você afirmar, né? Como alguns afirmam, mas não é expurgo. É um absurdo. Então ele fala assim, que ele fala, olha só, foi a oportunidade da gente dar valor para os professores, foi a oportunidade da gente dar valor para a saúde, foi importante da gente dar valor para a família, foi importante a gente dar valor para o trabalho, foi importante a gente dar valor para tudo. Nós demos. Essa é a grande questão. Exatamente. Quem ficou, aprendeu alguma coisa? Você percebeu? Interessante, né? Você percebeu que você podia ficar, às vezes, trabalhando em casa, né? Teve que fazer um sacrifício, se virar, mas junto com a família. Você percebeu que você tinha mais chances de conversar com sua família? Ué, como que a gente pode... O que a gente pode fazer no dia a dia para auxiliar nessa mudança? Exatamente. Assim? Aí que está a jogada. Você tem que... Aquilo que eu estava conversando. Você tem que se colocar como responsável. Entendeu? Não os outros. Como responsável a dar bom exemplo, a auxiliar naquilo que for possível. Entendeu? Porque às vezes na rua, uma coisa que você faça perto de uma criança, é coisa boa, a criança observou aquilo lá, nossa, olha que interessante. Né? A pessoa parou e foi lá ajudar a mulher a atravessar a rua. Parece uma coisa tão simples. Não é. Porque para a pessoa parar o carro e ir lá ajudar uma senhora a atravessar a rua, ela parou o carro, ela parou o que ela estava fazendo, ela deu atenção para aquela pessoa, que é um ser humano igual a ela, e aí observado por pessoas ou por crianças. Tem um valor imenso, entendeu? Um valor imenso. Você surpreendeu muitas vezes, né? Então, é fazer, por exemplo, está previsto para, como é que é, 2057, está um mundo mais regenerado. Nós já vimos, né, Jorge? Rui, Carlinho, você uhum. também. Nós já vimos isso, mensagem espírita, Chico Xavier falou, 2057. Faltam 32 anos. Nós não vamos estar aqui mais, né, nós aqui. Uhum. Concorda, Jorge? Não sei, eu estou pretendendo. Estou pretendendo? Uhum. 2057. Não, tudo bem. Outra, eu nasci em 1959, então vou estar só com 98 anos. 98 anos, Jorge. Entendeu? Criança, né? Praticamente uhum. uma criança. É. Né? Entendeu? Então, está previsto esse ano reencarnar 200 mil espíritos com tendências ao bem. E alguns já iluminados. Dizem que a Joana de Anjos vai reencarnar no Brasil, né? Como já disse, que Emmanuel reencarnou no Brasil. Né? São espíritos. 200 mil espíritos que estão aí, vão começando a reencarnar em 2025. Estão espalhados pelo mundo. Então, o que acontece? Pode nascer no lar de cada um de nós, na família de cada um de nós. Quem diz que não? Uhum. Porque não é coordenado por nós. Coordenado no livro de André Luiz, diz lá o Ministério da Reencarnação. Ali é tudo elaborado, planejado, né, endereçado. De repente, um de nós aqui, né, com o seu neto, com a sua filha, vai nascer uma criança já nesse sentido. É uma das 200 mil. Então, o que nós temos que fazer? Estarmos atentos em tudo que pode ser feito de bom. Nós temos conhecimento. E conhecimento sem atitude é conhecimento só. O livro está ali. Todo mundo pode ter o conhecimento que você tem se ler o livro. Agora, a atitude que você tomar é diferente. Então, quando você pergunta o que fazer, isso, tomar cuidado. Trabalhar nas crianças. Recém-nascida até os 7 anos. Primeira infância, nós sabemos disso, que é importante isso. Aí vem a segunda. O que é a segunda? A segunda infância não é a... Ela começa a aparecer as mudanças hormonais, começa a formar a personalidade, vem todas as informações do subconsciente. Então, se as informações chegam e você teve uma boa educação, um bom direcionamento na primeira infância, vai formar um indivíduo diferenciado para o mundo. Com ou sem celular, Jorge? Né? A Fernanda também colocou, a Fernanda Cassal colocou aqui, uma vez chamei a atenção de uma aluna em sala de aula, imediatamente essa criança ligou para o pai de celular, sem que ela percebesse, para que ele viesse na escola. Olha só. Então é um mau uso mesmo, né? Quer dizer, hoje em dia você não pode chamar a atenção, mas com celular ou sem celular, tem pai que. Na nossa época aqui, a gente não deve ficar falando da nossa época, parece que nós somos velhos demais. Mas você não tinha esse direito de falar para o pai que estava alguma coisa errada na escola, que senão se apanhava em casa, né? E o professor sempre tinha razão. Ontem eu estava conversando com a minha filha, ela estava na reunião, aí o pai chegou e falou, meu filho não mente, falando para a professora, todo agressivo, meu filho não mente. E ele falou que pediu para você ligar o ventilador, que estava calor demais, e você não ligou o ventilador. Falou isso para a professora. Entendeu? A professora falou, não foi bem desse jeito, não. Né? Totalmente a história contrária que o menino contou. Então, você vai questionar uma criança ficar falando contra o professor? Então, nós estamos com o mundo virado de cabeça para baixo. Vocês perceberam isso? Os alunos estão batendo em professor? Que estão invertendo as coisas? Né? Olha, Jorge, você tocou no assunto aí. Minha filha comentou certa vez comigo. Ela é professora, né? Ela falou, ela marcou uma prova para tal dia, por exemplo, quinta-feira, né? Tal dia assim. Aí a mãe foi lá reclamar, como é que marca uma prova para minha filha? Você entendeu? Um negócio tão interessante. Então, aí você vê onde que está a situação. O pai e a mãe dando razão para o filho que está na escola, que a escola é quem comanda, é a professora. Então, a direção está na família. Quem dá a direção é a família. Entendeu? E não é questão financeira. Não é questão financeira. Porque eu já conheci lares, quando fazia no banhado, fazia caravana no banhado, lares que você via que não tinha nada, chão, terra batido, entendeu? Uma educação, as crianças chegavam, tudo beija pai, beija mãe, é um negócio impressionante. A gente saía de lá aprendendo, falando, nossa senhora, em casa não é assim, entendeu? Por quê? É a educação, é o conceito de lar, a energia que você transmite para seus filhos, que você forma ali, entendeu? Lar não é casa, né? E a gente tem muitas casas e poucos lares. É, exatamente, Edson. Muita casa e pouco lar. O Valdeci colocou aqui, as Fernandas da Bala Cassal são ótimas, e ela agradeceu ao Braulio e ao Rui, né? Não precisa nem agradecer, Fernanda, a gente sabe que as balas que você faz são maravilhosas mesmo. Todo mundo que chupa uma vez quer de volta, tanto as de coco como as balas baianas, né? A Fernanda é professora, mas ela ganha mais dinheiro com bala. Né? Vocês perceberam isso? Que o professor está sem valor nenhum também? Né? Não tem valor? O professor não tem valor, mas... Não, é um professor tem valor, sim, não, só que... Não é dado valor para o professor Rui, você pode ver. E a gente sabe que ele tem valor, mas não é dado valor. Sim. Né? O devido valor. O Rui lembra, né, Rui, que eu, na sua época é um patamar diferenciado, né? Quando eu era garoto, estava na escola, o professor, o delegado, o padre e o prefeito eram as autoridades maiores da cidade. A gente tinha um respeito pelo professor. E então a gente via que... E olha, coisas que os professores me ensinaram na sétima, no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, até hoje eu não esqueci, porque eles tinham uma certa moral que... praticamente passou para a gente todas aquelas orientações que até hoje eu não esqueço. Por quê? Porque eram professores... porque a gente costuma dizer, viu, Jorge, que tem professor, tem o dador de aula e tem o educador. Então, são três tipos diferentes que nós encontramos na escola, que isso aí cria problema. Porque tem professor que só quer ganhar o dinheirinho dele e dar aula. E não interessa o aluno aprendeu ou não aprendeu. Tem outro que é o professor, que ele gosta de dar aula, ele ensina direitinho, certinho. E tem o educador, que é aquele que além de dar uma aula excelente, ainda participa com os alunos, é amigo dos alunos, é aquele que praticamente cria a personalidade, cria, vamos dizer, a forma um aluno para a vida, não para... para passar em vestibular, né? Então, ele transmite afeto, né? É? Transmite afeto também. Sim. Solidariedade, suporte. Essa é a função do educador. Do educador. E tem professor aí que dá aula lá e está pouco interessado. E outra, eu dei aula 19 anos no estado. O que eu ficava triste é de ver os professores reclamar dos alunos na hora do... na hora do lanche, na hora do recreio, reunia lá os professores, aluno isso, aluno aquilo, e o pessoal vinha perguntar para mim e falava, olha, você vai me desculpar, mas os alunos que vocês estão falando comigo, ele tem o maior respeito, porque eu respeito. Olha só, nós aqui. Pessoal, desculpa, teve um problema no no-break aqui da rádio, apagou tudo, mas a gente está voltando, só um pouquinho de paciência. A gente já está voltando, vou passar aqui para o Jorge e para o Rui. Espera aí, gente. Esse aqui é justamente um exemplo da tecnologia. Houve uma pane aqui no nosso computador. O Rodrigo está lá em Lyon, na França, almoçando. E de lá ele consertou o nosso computador aqui em São José dos Campos. Essa é a tecnologia, Jorge. E para isso que serve o celular, você viu? Isso é um bom uso do celular, né? Não, e graças a Cris também, que mexe muito bem com o celular. Mas... aí ficamos aqui. O que a gente está conversando agora? Eu não sei mais. Sinceramente. Olha, essa já é a inteligência artificial, a imagem? Não. Não. Vai voltar já. Uhum. Agora vai de manivela, até... É, vai voltando aos poucos. A Cris está acertando as imagens, mas vamos conversando. Edson, tinha alguma coisa preparada aí? Tem, Jorge, tem sim. Porque eu acho que é importante a gente estar resgatando o que nós já aprendemos, né? Uhum. Aprendemos, talvez não ainda vivenciamos, que é todos esses anos que a gente está na doutrina, de uma certa forma a gente adquiriu algum conhecimento, né? Então, o que está faltando a todos nós é praticar o conhecimento, né? Por exemplo, né, para muitos ainda o aborto é uma solução, né? Mas temos que entender que, em hipótese alguma, ele é. Mas no Livro dos Espíritos, as perguntas sobre o aborto estão lá. E os esclarecimentos estão lá. O único momento em que pode ser feito o aborto é quando coloca em risco a mãe, que é uma vida que já existe. Em hipótese alguma, deve ser feito. Então, o que acontece? Quando se trabalha sobre liberação, é porta que se fecha a natalidade. E como os compromissos nossos, né, eles são resgatados na encarnação, precisamos reencarnar. Precisamos abrir as portas para que cheguem os espíritos com os quais nós precisamos conviver. É o nosso aprendizado, é o compromisso assumido na espiritualidade. Ele não pode ser trucado, trancado, eliminado, de hipótese alguma. Então, nós temos que ficar atentos para isso, né? O outro sentido, ainda dentro da criança, né, é a evangelização. É a preocupação que a gente tem que ter o tempo todo. O tempo todo. Que nós olharmos para nós, né, o que nos impede? Voltei àquela pergunta. Né? Se você percebeu, o que impede você fazer diferente, fazer melhor? Está atuando no campo que você está. Não importa onde. Não é uma questão financeira, não é. Não é uma questão social. É uma questão do ser humano, porque cada um de nós reencarnou no lugar que mais poderia crescer. Faz parte do processo. Não há injustiça nisso. Então, eu acho que você percebeu, temos que estar atentos, saindo daqui e ficar olhando quem está na rua agora, quem está em casa, amanhã é segunda-feira, perceba, observe. Qualquer coisa que se faz na linha do bem é uma diferença grandiosa, é uma energia que você coloca na psicosfera, que vai auxiliar aqueles que têm mais sensibilidade, entendeu? O Edson, você falou nas pessoas evangelização, mas a maioria, acho que 90% da população brasileira não está nem um pouquinho preocupado com a evangelização. Como é que nós fazemos? Jorge. Uma grande pergunta, Rui. É? Uma ótima pergunta. Como nós vamos fazer? Então, eu tenho que fazer tudo que eu posso sobre isso. Começando com a minha família, com as minhas crianças, com meus netos, com meus filhos, e atuando na religião que eu estou, né? Buscar vender essa ideia da importância, tá trabalhando nisso. É o que se pode fazer, Rui. É, porque a gente vê que os meios de comunicação, porque tem de fake news que estraga, inclusive, o nosso mundo aí com cheio de mentiras, nós precisaríamos educar essas pessoas para, quando passar a informação correta. É o que nós estamos fazendo no programa aqui há 21 anos, sempre levar mensagem construtiva, levar mensagem que possa se aproveitar para alguma coisa. Enquanto nós vimos aí que as nossas televisões não fazem isso. Nossa televisão religiosa, ela é muito direcionada para a sua religião, não para a evangelização, nem para o cristianismo. Então, são essas coisas que a gente sente que ocorrem no nosso mundo atual. Que nem, por exemplo, lá o pessoal está achando ruim do Trump mandar de volta os mexicanos, mandar os imigrantes para fora do país, mas não está na hora do México começar a cuidar melhor da sua economia, do seu país, para que não haja essa imigração? Aqui no Brasil mesmo, quantos brasileiros foram para lá? O que está ocorrendo? Será que não está na hora da gente começar a melhorar a nossa maneira de agir lá na Europa, o que acontece lá de imigração dos africanos para a Europa, está na hora de termos aí uma nação unida que olhe por esse lado. E nós não vemos nada dessas coisas. Existe uma hipocrisia no mundo aí, que você fala, que nem nós estávamos falando dos desastres que estão acontecendo. Tem que acontecer desastre, é tanto avião, que nem lá na... Lá naquele aeroporto, lá onde o helicóptero bateu no avião, é muito carregado o trânsito. Se você pegar a Via Dutra agora, o que tem de trânsito, tem que acontecer alguns acidentes. Então, a gente vê que nós precisamos é aprender a se educar. Eu mesmo não vou mais em ambiente festivo, porque não tem lugar para se estacionar, não tem lugar para se parar. É tudo um absurdo que está acontecendo nesse nosso mundo de hoje. Então, nós precisamos reeducar, nós precisamos parar um pouquinho para pensar o que está ocorrendo nesse nosso mundo. Está muita hipocrisia e muito pouca solução. Rui, quando você estava falando, eu lembrei aqui da Gênesis. Né? Aqui tem a nova geração uma coisa importante. Há uma crença, né, no mundo que algo vai acontecer, né, de origem divina que vai mudar tudo, que vai melhorar. Existe essa crença. Alguma coisa vai acontecer, Deus está vendo. Não é assim que a turma fala? Deus está vendo, vai acontecer alguma coisa. E muitos acreditam nisso, entendeu? Fielmente, que vai acontecer um milagre, e as pessoas vão mudar, os ruins vão embora, só vão ficar os bons, né? Que é uma grande mentira, não é? É um desvio de percepção. O mundo não vai se modificar, está aqui na Gênesis, não vai haver uma mudança brusca, as coisas vão acontecer paulatinamente. Paulatinamente vai acontecer, né? Os espíritos adequados vão começar a vir, estão vindo já, a gente está observando um aqui, o outro ali, mexe com toda a família, mexe com a sociedade, outros estão indo, uns vão permanecer no planeta, a gente já tem notícias que permanecerão, outros irão, de acordo com a sua frequência moral, vibratória, vão para lá. Então, esse processo... ele é lento e gradual, né? Falamos há pouco atrás que 200 mil irão reencarnar nesse ano, espalhados pelo mundo, não é? Continente que precisa mais, dizem que é o europeu, né? De acordo com a espiritualidade. Então, isso está acontecendo, vai acontecer. Aos poucos estão acontecendo. Então, temos que estar de olho nas coisas que temos que multiplicar na linha do bem. Na linha do bem. Né? Como trabalhar isso? Né? É um trabalho árduo. Não tem jeito de evitar esse meio termo. Não há saltos. A natureza não dá saltos. Então, eu tenho que trabalhar com meu filho, com meu neto, para que ele trabalhe com seu filho, com seu neto. E isso tudo vai levar um tempo. Não é? O que acontece é que, paulatinamente a isso, está acontecendo os transtornos criados pelo próprio homem. No livro Mensagem, acho que é do Astral, do Ramatiz, acho que é esse livro, que ele fala da verticalização do eixo da Terra. Uhum. Então, o eixo da Terra verticalizando, como está acontecendo, e haver o degelo. Havendo o degelo, muitas cidades ficam submersas. Né? Está previsto, de acordo, até 2100, subir em torno de 14 metros o mar. Então, imagine, já está acontecendo no Brasil, no Nordeste, algumas praias estão sumindo. Né? Então, e tudo isso vai obrigando o homem a se mover, a se mexer, né, de alguma forma. O caminho é esse, está acontecendo aos poucos. Nós temos que observar aquilo que eu posso fazer de melhor. Porque eu sou também um agente de modificação, eu tenho que entender isso. Não é o outro, não é meu vizinho, sou eu. Não é minha mulher, minha filha, sou eu. Então, na medida que nós, passamos pelo conhecimento, no caso nosso aqui da doutrina espírita, é olhar para si próprio. E tem a mensagem do Mestre Jesus, é uma frase simples, que muitas vezes ela é ignorada. Amar o próximo como a si mesmo. Então, a atenção é aqui. Eu sou o foco. assim que eu melhore, a minha energia é diferente, assim que eu me transformo, eu vou fazer boas ações. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu cobro do próximo para ser feliz. Fulano não me faz feliz, não é? E na medida que eu entendo o processo, eu vou trabalhar nesse sentido. Eu faço parte do processo. Eu não estou assistindo a mudança. Mas, Edson, você também não acredita que a espiritualidade ela investe nessa tecnologia toda para facilitar a nossa vida? Perfeito. Aqui nós tivemos um exemplo agora, né, Jorge? Uhum. Né, Rui, Carlinho. Lá de Lyon, na França, o Rodrigo foi nos dando aqui as diretrizes, né, Cris? Para acertar aqui, entendeu? E recuperou. Então, é importante, até o Jorge afirmou isso, utilizada no, de uma forma adequada. São 10 horas em ponto. Cris, vamos fazer o nosso momento de Gavale? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A nossa mensagem de hoje é: o mundo está acabando. E o Edson comenta depois, hein? Não é novidade a previsão de que o mundo vai acabar. As culturas milenares ou doutrinas recentes, pregadores de hoje ou profetas do ontem, se fizeram arautos do fim do mundo. Alguns previram explosões e convulsões intensas, avassalando imensas regiões. Outros imaginaram grandes asteroides se chocando com a Terra, convulsionando de tal forma a harmonia do planeta, que a vida humana se tornaria impossível, sendo destruída em sua totalidade. Alguns fanáticos promoveram suicídios coletivos, antecipando a catástrofe, que imaginavam eles se daria brevemente. Não foram poucos aqueles que marcaram data, ano, na exatidão do calendário, que se escoava e que teimava em não cumprir a previsão catastrófica. Poucos, porém, se deram conta de que o mundo há muito tempo vem acabando. Onde está o mundo onde as mulheres não tinham direitos sociais? Eram proibidas de votar, não podiam frequentar a escola. Esse mundo acabou, resistindo apenas em alguns rincões de ignorância e miséria moral. Como falar então do mundo onde as cartas levavam meses para encontrar seu destino? Onde as notícias eram poucas e raras? Onde sabia-se de pouco e pouco se difundia? Esse mundo também acabou, substituído por um mundo melhor, onde a tecnologia nos aproxima, nos beneficia, coloca luzes nos mais distantes lugares do mundo, minimizando as dores e dificuldades. Analisando assim, é verdade que o mundo está acabando. Não da maneira violenta e definitiva como imaginavam tantos, nem tampouco de forma irreversível e avassaladora como pregaram outros. É natural da evolução humana que o mundo vá se acabando, para que outro mundo se construa, na marcha inevitável do progresso e da melhora. Mesmo a guerra, as grandes catástrofes naturais, os desastres, são previstos nas leis de Deus, para que o progresso ganhe marcha e a melhora se instale para todos. Nesses dias de transição que ora passamos, é urgente que o mundo também se acabe. Mas esse mundo que deve ser extinto é o mundo da violência que palpita dentro de nós. Temos que ajudar a dar fim ao mundo de injustiça que muitas vezes permitimos que se dê sob os nossos olhos. Devemos colaborar para o fim de um mundo de iniquidades, de desigualdades, de fome e miséria, que ainda se estende por tanta parte e para tantos. É verdadeiramente urgente que esse mundo todo se acabe e que um novo mundo se inicie em nossa intimidade e, aos poucos, possamos colaborar para que nosso planeta ganhe outras paisagens e outros valores. Só assim, dia virá em que olharemos para esses dias que ora se passam e teremos a certeza de que o mundo acabou. E que no lugar dele, um mundo de paz, harmonia e justiça se instaurou, para nunca mais acabar. Esse é o momento do Gigavale. Edson, o que você pode falar que o mundo está acabando? Essa mensagem da Federação Espírita do Paraná. Essa mensagem, meus queridos, é extremamente profunda, muito profunda, porque ela reafirma a cada um de nós a nossa importância com pessoas que podem ser e devem ser agentes de mudanças para que esse mundo realmente acabe, o mundo da violência, das iniquidades, para que o novo mundo que tanto sonhamos ou queremos, idealizamos, renasça. Mas para que esse mundo renasça lá fora, ele deve renascer aqui dentro primeiro, no íntimo de cada um. Dou aquela frase, eu acredito, eu posso, eu faço. É isso que eu penso nesse instante. Vamos encerrando o momento de Gigavale, Cris? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então vamos falar dos aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Hoje vai ter festa, viu, Jorge? Maurícia Fernandes, filho da dona Dina, está fazendo aniversário. No dia 19, a Ionice Vieira. No dia 20, a Fátima Elisandra da Silva. No dia 20, Fernando Araújo Silva. E também no dia 20, a Luciana Mariotti. São os trabalhadores voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso que faz aniversário essa semana. Bacana. Hoje é dia 16, né? Quem faz aniversário é a Holanda Gonçalo. Também quem faz aniversário é o Enio de Azevedo Maia também. Hoje, 16 de fevereiro. Dia 19, quem faz é a Ivanilde Espósito da Coal, nossa irmã Ivanilde. Né? Dia 23, a Dirce Moura do Jefa. Dia 20, a Dirce Moura lá do Jefa. Dia 20 também a nossa irmã Carmen Mírio, também, que dirigia um programa aqui junto com a gente. Dia 20 também a minha filha Juliana Reis, também faz aniversário. Dia 21, o Nil, nosso amigo Nil, grande amigo. Dia 22, a Neuza, esposa do Nil. Olha, tá muita gente nessa semana, hein? Faz aniversário. Tem a oportunidade de ter muita festa aí. Né, Carlinhos? Oh, bastante salgadinho. Muito salgadinho aí, Carlinhos. Só mandar um convite. Alguém que tem mais aniversário para falar, não, né? Então tá bom. Quando toca essa música, para a gente dar uma dica aí para os nossos internautas, para os nossos vivencianos, para os nossos amigos. Aí a gente pede para você dar uma dica. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser a dica que você quiser. A dica que eu dou no dia de hoje, nesse momento, né, porque eu fui muito influenciado, né, positivamente, é a Gênesis, a leitura da Gênesis na geração nova, a nova geração. Uhum. Então, nós sabemos que esse livro está na internet, né? É só colocar lá a Gênesis, a nova geração, e dar uma lida, né? Qualquer doutrina encaixa, né? O ensinamento que está ali, para qualquer das religiões, qualquer seita, qualquer doutrina, ele é bem, bem aceito, né? Importante. Bacana. Cris, tem a nossa imagem? Tem imagem sim, vamos colocar aqui para vocês. Peraí. Vamos lá, ver qual é a imagem de hoje. Aspectos do novo mundo, você percebeu? Então, pessoal, eu acho que o grande objetivo do programa hoje foi exatamente o seguinte: se essas coisas que foram faladas hoje, a gente está percebendo. Né? Se a gente está percebendo que elas aconteceram. estão acontecendo muitas coisas, né? Calma aí, gente. Muitas coisas aí que estão acontecendo que a gente fala, observamos ou não observamos? Estamos observando ou não? Estamos vendo que o mundo está mudando ou não estamos vendo? Porque tem muita coisa que a gente mesmo está vendo e muitos não observam. Então a imagem de hoje é essa daí, Jesus... No mundo novo. Mundo então, Jesus novo. Olhando para o mundo novo de... É uma restauração, né? Uma mudança mesmo. Eu acho que é essa fé que a gente precisa ter, né, Jorge? Que Jesus realmente está cuidando da gente. Jesus apostou aqui, ele não vai perder não, viu, pessoal? A gente pode até sair fora, mas ele não perde não. Então pode ter certeza que as coisas vão melhorar. E ele está tá no comando. Está no comando, né? Exatamente. Tendo Jesus no comando, não tem jeito da gente se perder. Né? Exatamente. Pode existir até expurgo, sim, pode existir até retiradas, mas lá na frente eles vão pegar a gente outra vez. Né? Isso aí. E deixa eu aproveitar. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu aproveitar já me adiantando, agradecer a todo mundo. Aqui no chat. Foram, então, na nossa enquete, você percebeu mudanças significativas no comportamento das pessoas nos últimos anos? Então, foram 109 votos, 92% disseram que sim e 8% disseram que não. Então, o pessoal está percebendo, né? Está percebendo, com certeza. Isso é ótimo. Percebendo. É. E agradecer, desculpa aí alguma coisa. Obrigada, pessoal, por mais uma oportunidade. Obrigada, Edson. Muito obrigada, gente. Bacana. Carlinhos, o Edson faz a prece de encerramento para a gente, certo? Tá bom. Agradecemos a presença e a companhia dos vivencianos desse domingo, desejando um abençoado domingo em família, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, pois é a base da sociedade. Um ótimo domingo a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado. Nós vamos agradecendo, então, a participação de todos. Desculpa aí que o nosso no-break caiu aqui também, mas serve para a experiência, mais uma vez, para mostrar a tecnologia, tanto que ela pode deixar a gente na mão, como ela pode ajudar também, né? Então, a gente pede desculpas aí, agradecendo a todos que participaram do programa, a todos que fizeram suas colocações aqui, muito interessantes. Agradecer ao nosso irmão Edson por mais essa participação. Lembrando que o Edson também faz parte do programa também, né? Eu lembro que logo no começo, né, quando nós iniciamos o programa, o Rui teve que fazer a cirurgia do coração, ficou algum tempo fora, e o Edson aqui substituiu o Rui aqui junto comigo. E depois continuou ouvindo muito tempo, aí as tarefas acabam levando a pessoa para fazer outras atividades, e o Edson... saiu do programa. Ou então ele estava prevendo que ia ficar muito velho, aí tem velho demais no programa, aí ele falou, deixa eu sair para poder não ficar velho demais, né? Mas a gente agradece a todas as participações de vocês. Vamos encerrando aqui com mais uma mensagem, nessa mensagem do dia 16, do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 16 diz o seguinte: as leis do universo... esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam que amemos os outros qual nos amamos. Livro Vida e Sexo, capítulo 6, Compromisso Afetivo. Rui, quem nós teremos a semana que vem? No dia 16 de março, Jorge, nós teremos aqui em São José dos Campos a palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, lá do Rio de Janeiro. É famoso nas suas pregações sobre a mediunidade do futuro. E, então, nós teremos no dia 16 de março. No dia 26 de abril, nós teremos, então, o dia de Kardec, tá? Certo. O dia dos Espíritos, o dia de Kardec, lá na Câmara Municipal. E domingo que vem nós teremos aqui a Elizabeth Albuquerque, que é uma das dirigentes da Fraternidade do Discípulo de Jesus, falando sobre as fraternidades do espaço. Bacana. Só para falar da palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, né? É lá no, no Irmão Rafael, no Centro Espírita Irmão Rafael, eles que estão trazendo. Mas essa semana a Célia esteve conosco lá na AME, vendo a possibilidade dela transferir a palestra para a AME, né? Então ela ficou de definir aí, e nós cedemos o espaço lá de 16, que é bem maior, porque lá no Irmão Rafael não cabe tanta gente, né? E tem muita gente procurando para a palestra, e ela foi ver. Então talvez até a semana que vem a gente tenha uma resposta aí se vai mudar o evento para a AME. É, não, o pessoal havia solicitado para a gente lá na Câmara Municipal, só que na Câmara Municipal, no domingo, porque dia 16 é domingo, não se trabalha lá, né? Quer dizer, os funcionários, não tem ninguém lá. Então nós estamos também negociando, ver se temos condições de fazer ou lá na Câmara ou na AME. A AME reclama que falta ventilação lá, muito quente. Não, não precisa de ventilador na AME, a AME é super tranquilo. É? A AME, aquela, a AME nova, o telhado é todo de isopor, tudo pode estar fazendo maior calor, que lá está bom demais. É, então, eles então alegaram que lá na AME é muito calor, quer dizer, eu acredito que está na hora da gente conversar direitinho com os pessoal, porque vale a pena ouvir a palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, né? Uhum. Ele tem uma abordagem muito válida na área médica também, que ele sempre coloca o médico do futuro, importantíssimo. Com certeza. Tudo bem? Aham. Edson, a Cris já falou, né, Cris? Já, eu falei. Edson, muito obrigado, meu irmão, por suas conclusões finais aí e a prece de encerramento para a gente, por favor. Muito obrigado, hein, Edson? Eu que agradeço. Desde que eu cheguei aqui, eu sorri o tempo todo, o ambiente muito gostoso, a Cris, todos estão aqui. Eu agradeço de coração, tá bom? Então nós vamos nesse instante, meus irmãos queridos, companheiros nessa atual caminhada, agradeço-lhes profundamente nesse instante no qual elevamos os nossos pensamentos e buscamos a energia maior do amor, da misericórdia, do equilíbrio, da sensatez, para que essa energia adentre os nossos corações nesse instante, trazendo alegria, otimismo, e que sejamos todos criaturas que creem em Jesus, creem nos seus ensinamentos, colocando-os em prática no dia a dia. Sempre há um desafio, e a pergunta que devemos fazer a cada instante difícil: o que me impede? O que me impede de ser melhor? Pois não há limites para sermos bons. Não há limites, não há leis que proíba que eu expanda o meu coração em amor, em gratidão, em solidariedade, em fraternidade. Não há leis que possam bloquear as minhas atitudes voltadas ao bem, no auxílio ao próximo. Não há leis. Somos livres para o amor, para fazer o bem. E agradeçamos nesse instante toda a espiritualidade que aqui está, que nos dá amparo, que nos fortalece, que abre em nós para que sejamos ouvidos a ouvir. Agradeçamos nesse instante a Deus, esse Pai maravilhoso, que nos coloca nesse instante, nesse aprendizado, para que saiamos cada vez melhores do que somos. E assim, agradeço de coração a todos os meus amigos espirituais, ao Allan Krambeck, pela sua proximidade, ao companheiro Nota 10, Carmelindo, que de vez em quando por perto se encontra, e demais amigos espirituais, como comentei sempre aqui, aos afrodescendentes da terceira idade, né, os pretinhos velhos, pelo apoio, pela alegria que enche o meu coração. Que assim seja, graças a Deus. Termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.